Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação para falar das lutas que acontecem nas cidades, da onde o Mesa de Debates acompanha, e falar aí de uma luta que o Mesa de Debates vem acompanhando desde o início desse ano, né, quando soube da existência dela, que é a luta contra a construção do túnel Sena Madureira em São Paulo. Nós, do Mesa de Debates, já fizemos duas entrevistas sobre essa questão, e no dia de hoje falaremos com a Eliane Pimenta, Eliana Pimenta, Eliane Pimenta, para poder falar um pouco sobre, né, a que pé que tá essa luta e, né, falar um pouquinho mais sobre ela, de modo geral. Então, Eliane, por favor, se apresente aí para o público. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Vou agradecer o convite aí da equipe. A gente precisa de reforço nessa luta sempre, né? Então é muito importante a gente estar junto. E vou contar um pouquinho que a luta recomeça, né? Na verdade ainda não parou, mas começa tudo de volta. E a gente conta com o apoio dos companheiros. Maravilha! Ô, Eliane, fala um pouco aí da luta para aqueles que ainda não conhecem ela. O movimento Salvem a Sena Madureira começou há cerca de um ano, mais ou menos, pouco menos de um ano, né? Em torno de setembro do ano passado, 2024. Antes da eleição municipal, a gente começou a perceber alguns movimentos, né? Tapumes na Rua Sena Madureira. Para quem não conhece, a Rua Sena Madureira é um corredor que liga ali a região da 23 de maio, próximo ao Parque do Ibirapuera, e vai sentido ABC, né? Passa, corta a Vila Mariana. E este corredor também é um corredor verde, né? É uma rua que parece uma avenida, na verdade, e tem várias árvores centenárias, praticamente enormes, com copas cheias e muito grandes. Tem duas comunidades ali no meio, né, da situação, aonde pretende o prefeito atual, que é uma obra, ele ressuscitou uma obra de 2011 do prefeito Kassab, que já estava licitada, já estava pronta para ser executada. Durante o governo Haddad, estou tentando fazer uma linha do tempo, tá, gente? Durante o governo Haddad, o governo não tinha interesse em fazer, é um túnel que corta ali, que teria que arrancar diversas árvores e passar por uma APP. Uma APP é uma área de preservação permanente, uma área verde, onde tem uma nascente. Esse túnel arrancaria várias árvores, acabaria com essa APP e tiraria duas comunidades, sendo uma delas a Souza Ramos e a outra a Luiz Alves. A Souza Ramos está na região desde 1949, se não me engano. Depois, se eu me perder aqui nas datas, que eu estou falando de datas de cabeça, me perdoem que eu estava no meio do meu dia aqui, acabei esquecendo minhas anotações, mas é em torno disso. Então, a Souza Ramos é uma comunidade que tem cento e poucas famílias, né? Então, a gente tem aí em torno de 200, 250 pessoas, e a Luiz Alves é um pouco menos, é um pouco menor, é uma comunidade um pouquinho mais recente. A Souza Ramos está numa área pública, né? Então, isso dificulta um pouco, a gente teria que fazer um outro processo. E a Luiz Alves está numa área mista, né? Tem uma parte que é uma área pública que pertence à antiga Light, né? Hoje Enel, eu não sei como que está essa situação, e uma parte privada, né? Então, eles teriam direito aí a um usucapião, enfim, são dois processos distintos e são duas comunidades distintas. Então, o projeto que vem lá de 2011, do prefeito Kassab, era um projeto que já tinha sido licitado, que já estava em discussão e que ia fazer uma devastação, né? Aproveitando o momento que a gente está falando de um projeto de lei de devastação, que foi aprovado aí pelo Congresso Nacional e que a gente também está na luta contra, tiraria não só o corredor verde que liga o Parque do Ibirapuera ao Parque da Aclimação, que logo em seguida vem e tem uma lógica disso na questão ambiental, também é um projeto higienista que tira duas comunidades que lá estão há muitos anos. Então, partindo disso, a gente começou uma luta junto com a comunidade para derrubar esse projeto. Alguns projetos, alguns problemas nós temos aí nos projetos, que é justamente uma questão. Claramente. Nós tivemos a empresa que era Galvão, Queiroz Galvão, na época, que foi quem licitou, na época da Lava Jato, confessou, isso está registrado, foi confessado que eles tinham pago propina para ganhar a licitação. Ou seja, todo era sabido que todo mundo, que eles haviam confessado e pagaram uma multa por isso para permanecer, uma licitação que não foi correta, que foi, enfim, fraudulenta. E nós começamos a luta denunciando isso e denunciando a questão do meio ambiente, além da questão da moradia. Então, nós tínhamos três frentes aí de início de luta. A questão patrimonial pública, que era, né, a gente estava denunciando uma fraude, que já se sabia, que a gente fez, né, foram apresentadas representações contra. Nós tivemos também, a questão ambiental, que estava. Né, queria derrubar todas as árvores enormes, e a questão de moradia, que era, por parte da comunidade. Não sei se você quer fazer Certo. alguma pergunta. Isso foi Não, início se da você luta, já tiver né? encerrado a sua fala, eu pergunto. E Tá, joia. o Eliane, a que pé que está essa luta hoje, né? Quais são as ações que vocês vêm fazendo, né, para poder barrar essa construção? Bom, nós tivemos uma grande vitória, né? Algumas vitórias. Com tudo isso, a gente conseguiu o contrato, porque foi de fato, tanto a gente teve uma liminar. Da parte ambiental, que o MP ambiental acatou, após comprovarmos que tínhamos, que eles, além deles estar, eles iniciaram a obra e começaram a derrubada das árvores, né? Aí eles queriam, a gente comprovou que ali tínhamos ninhos, né? Era uma época, na época da derrubada, era uma época de migração de aves. E esse corredor verde, ela é muito importante para essas aves que vêm de outros continentes, enfim, para sua reprodução. Comprovamos que nessas árvores tinham ninhos, conseguimos alguns parceiros aí que nos ajudaram bastante nessa parte ambiental e na comprovação também disso. Fizemos um vídeo, né? Um parceiro nosso, Ricardo Yamas, fez um vídeo, com o drone e mostrou que tínhamos um ninho com filhotes, enfim. E essa foi a nossa grande vitória, porque, infelizmente, nessa luta aí de derrubadas, que a população se uniu espontaneamente na região, foi para a rua e literalmente abraçando árvores e fazendo uma série de coisas, movimentos, enfrentando a polícia municipal, porque houve um enfrentamento. Tivemos apoio de vários parlamentares, isso é importante a gente destacar, que nessa luta a gente só realmente alcançou isso de parlamentares, na época, vereadores, deputados, enfim, grandes parceiros aí que nos ajudaram na luta. Nós tivemos paralisação da obra, da derrubada, em vários momentos importantes, né? Tivemos, por exemplo, vereadoras, né? A bancada feminista do PSOL. É bom a gente dizer que foram apoios pluripartidários, né? Não foi uma só. Eu sou do PT, né? Da região, inclusive, mas não foi só o PT, não foi só o PSOL, enfim, nós tivemos várias. Então, uma delas foi a bancada feminista, pela vereadora Silvia, que inclusive insistiu em entrar como parlamentar, como direito que ela tinha de fiscalizar aquela obra, enfim, foi uma dos momentos que a gente parou. Nós tivemos o Paulo Fiorillo, que é um deputado estadual nosso do PT também, que parou para tentar negociar, para conversar com os engenheiros. Enfim, nós usamos várias armas, entre aspas, né, que a gente chama, que seria armas populares, que é o nosso direito para a gente tentar adiar o máximo possível. Então, a resistência da população foi fundamental. Foi um movimento espontâneo, que os moradores começaram a se unir naquele momento e passar por ali, e foram, a gente tinha literalmente, sabe, aquela vozinha que estava passando ali, mas o que está acontecendo, minha filha? A mãe levando a filha para a escola, né? O advogado que é ali, que é um profissional liberal, passando, não, peraí, a gente está junto nessa luta, eu também quero lutar por isso, esse é um bairro nosso. Então foi um movimento que realmente reconheceu e se apossou da cidade como sua, né? Que é isso, né? A cidade é nossa, o prefeito está prefeito, ele não é prefeito eternamente, né? Como eu costumo dizer, e é um dito popular, a população põe, mas a população também pode tirar, né? Então, a luta da população unida, junto com parlamentares, foi fundamental. Então, a gente ganhou. A primeira liminar foi na questão ambiental. Nós tivemos o um registro desse ninho, e depois, logo no dia seguinte, a gente teve um registro de uma foto de passarinhos, bebês, né, ali, filhotinhos, mortos ali após a ação. E logo em seguida, a Promotoria do Meio Ambiente nos deu a primeira liminar. Tínhamos uma liminar negada, conseguimos uma segunda liminar em segunda instância, que nós comprovamos isso foi fundamental. Então, nós tínhamos a primeira e a segunda liminar em segunda instância, e a terceira, que culminou ao encerramento do contrato. Opa, acho que deu uma travada aqui no celular da Eliane, né, que está fazendo aqui a entrevista aqui com a gente. Acontece, né? Então, aqui a entrevista com a Eliane Pimenta, que está aí na linha de frente da luta contra a construção do túnel de Sena Madureira, em São Paulo. Espera aí um pouco aí o aguardo, né, para que a entrevista continue, né? Tanto é que vocês podem ver que ela já saiu aqui da tela, né? Enquanto isso, peço que não foi inscrito, se inscreva aqui no canal podcast Mesa de Debates. Estamos aí tentando aumentar a nossa audiência, tentando aumentar aí o nosso alcance, e a gente obviamente depende aí da sua ajuda, né? Porque nós somos aí uma mídia independente. Para poder, né, crescer. E, né, enquanto a Eliane não vem, né, vou aqui mandar mensagem aqui para ela, né, para ela voltar. Acho que tem um problema aqui na conexão, do celular dela. Então, peço aí para o pessoal se inscreverem aqui no nosso canal e a Eliane já voltou já. Olha só, maravilha. Oi, oi, oi. Aguardando aqui a Eliane. Eliane, pode continuar. Desculpa, não sei se cortou muita parte aí, mas enfim, resumindo, a gente teve, nós tivemos três liminares, né, garantidas, a primeira instância aí do meio ambiente, a segunda instância também na questão do meio ambiente, e a terceira liminar foi por parte do MP de patrimônio, que tava, também já tinha uma investigação, inclusive, do MP do Patrimônio, sobre essa construtora, sobre algumas condutas, e que notificou o prefeito atual, Ricardo Nunes, a respeito disso. O prefeito alegava que não tinha ciência dessa fraude, né? Que não sei como, mas enfim, ele alegou que não tinha ciência, mas o promotor, então, deu ciência oficialmente a ele e disse que se ele permanecesse com este contrato aberto, ele seria notificado e incluso na investigação como cúmplice. Então, o prefeito avaliou diante disso e cancelou o contrato mediante essa questão dessa investigação do MP de patrimônio. Então, hoje a obra está paralisada. Nós tivemos, no meio dessa questão, é importante dizer que nós contamos também com o deputado Antônio Donato, que é do Partido dos Trabalhadores, também da bancada estadual, que ele, desde quando era vereador, ele já tinha uma investigação a respeito disso, né? Então, essa questão do patrimônio, principalmente, o vereador já tinha uma representação. Quando ele era, na época, vereador ainda, hoje ele é deputado estadual, então nos auxiliou bastante, conseguiu com que a gente fizesse, mediou aí uma reunião com o promotor Silvio da questão patrimonial aí, para que a gente conversasse com ele, apresentássemos também todas as provas que tínhamos. Teve depoimentos de integrantes do nosso movimento, da população, explicando isso a ele. E após uma interseção aí e várias reuniões, nós tivemos esse andamento que foi fundamental, que foi o que culminou, de fato, ao encerramento do contrato. Diante disso, foi uma grande vitória da população. Eu acho que em São Paulo, eu arrisco a dizer que foi a maior vitória da população de enfrentamento nessa questão de obras nesse governo atual que só visa basicamente fazer grandes obras e grandes devastações, né? Arrisco dizer isso. Eu acho que nós não tivemos um prefeito que tanto quis derrubar árvores, né? Ele insiste em dizer que não, mas ele é impressionante. São obras que visam um lucro de empreiteiras enormes, isso é bem complicado. E a gente está tendo em São Paulo hoje justamente isso, uma questão de beneficiamento, né, essa questão de licenciamento ambiental de grandes obras. E a Vila Mariana é um dos bairros que mais tem tido esse prejuízo ambiental e esse crescimento desenfreado de empreiteiras aí, levantando grandes prédios, derrubada de árvores, e a prefeitura tem licenciado. Isso sem o PL da devastação. Eu não sei como será depois. Então, por isso que o enfrentamento neste momento do PL da devastação é fundamental e a gente precisa permanecer com essa luta aí. Então, assim, hoje a obra está parada. Nós tivemos essa grande vitória, mas já sabemos, né, após isso, a gente acompanhou o plano de metas de orçamento público na cidade, e nesse plano de metas tinha uma das metas, que é a meta 40, previsto 200 milhões para a obra do túnel da Vicena Madureira. Ou seja, o prefeito insiste em colocar e ressuscitar essa obra que, além de tudo, além, né, de ser uma obra que a população já disse que não quer, nós fomos, inclusive, em audiência pública, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, agora no primeiro semestre, dizendo isso: prefeito, nós não queremos esses 200 milhões para uma obra de um túnel, que não é. Que a gente não tem interesse, né? A população da região não tem interesse e a cidade não precisa de mais um túnel. Nós precisamos de mais árvores, nós precisamos de mais parques, nós precisamos, de uma comunidade feliz, alegre, onde as crianças já estudam na região, os pais trabalham na região, né? Tem direito a essa moradia. E a gente sabe que tem, né, essa questão higienista. Essa questão de obras, de grandes obras, beneficiando só empreiteiras e não olhando o lado da população. Nós temos um abaixo-assinado, Guilherme, de cerca de quase 30 mil, tá? 28 mil assinaturas. Entendi, certo. Eu acho que Tá aí? travou de novo. Estou aqui? Me ouve? Não. Sim, pode falar. Então, nós temos um abaixo-assinado com cerca de 28 mil assinaturas, né? Tá rodando aí. Depois eu até passo para vocês para divulgar, para nos reforçar isso aí, que a gente precisa aumentar, o direito da população. O que nós estamos dizendo? Nós não queremos este túnel, né? E vamos lutar até o final. A luta vai reiniciar agora. Essa questão da meta, do orçamento, ela foi votada como uma emenda popular, né, que nós não queríamos essa emenda. Então, para ser derrubada, ela foi votada pela população. Foi a meta mais, votada entre as três primeiras aí, mais votada, que nós não queríamos. E ainda assim continua na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a gente sabe que o prefeito vai insistir em permanecer isso. No orçamento para 2026, e nós estamos já preparados. Nós vamos para o enfrentamento da discussão do orçamento da cidade, com emendas de vários parlamentares. Como eu disse, nós temos apoio de diversos parlamentares, vereadores de bancadas diferentes, PT, PSOL, PSB. Tivemos até a Janaína Pascoal apresentando emendas de retirada dessa meta aí de 200 milhões, enfim. Nós queremos, e a bancada do PT está fechada conosco, a bancada do PSOL também tem apresentado, fechamento total, parlamentares estaduais e federais junto conosco, e a luta vai reiniciar agora, até o prefeito desistir dessa obra, que é uma obra que não tem interesse algum. Derrubada de árvores, retirada de famílias, de uma comunidade que já está instalada há anos. Enfim, nada nos interessa. O que nós queremos é o replantio das árvores derrubadas, que nós tivemos cerca de 40 árvores derrubadas, né? Uma APP praticamente cimentada, devastada, onde tem uma nascente de um rio. Nós queremos essa nascente aberta, um rio correndo e vivo, né? Nessa APP nós temos, inclusive, uma das vistorias que a gente teve do Ministério Público junto com peritos, foi constatado que tinha uma palmeira lá, que é, inclusive, como que eu vou dizer, os ambientalistas me desculpem, né? Mas é que é proibida a derrubada dessa palmeira, então prova de que ali é uma área realmente muito antiga de preservação, e nós queremos retomar essa área como um parque na região, né? Para que a gente tenha mais plantios de mais árvores, árvores nativas, isso é importante. Aproveitando que a gente está lutando por esse replantio, a gente quer árvores nativas, para que a gente retome essa região como uma região, bem importante e que, inclusive, são bons sonhos de ar quente que a gente tem na cidade. E ali é, inclusive, colocada como um bolsão de ar quente. E esse corredor tem essa missão. Além de fazer esse corredor de preservação do Parque do Ibirapuera até o Parque da Aclimação, é super importante que a gente tenha essa questão aí da preservação das árvores e da questão do resfriamento da cidade. Nós estamos passando um momento de emergência climática e que é hoje, não será amanhã, já é hoje. A gente tem comprovação, por exemplo, com termômetros nessa região, onde foram derrubadas árvores, que o calor é muito mais intenso sem as árvores, e aonde tem é uma questão. A gente tem vídeos de várias espécies, pica-paus, periquitos, aves migratórias que vivem nessa região. Enfim, nós temos muito mais vantagens de permanecer com uma área verde e reconstituir isso, né? Esse replantio é importante. E nós vamos lutar muito ainda para que essa árvore, além que essa região, além de ser recomposta, que a gente possa lutar pela moradia dessas famílias. Isso é importante, é uma luta por moradia também e uma luta de preservação. A Vila Mariana é um bairro histórico, né, de muitos anos, antigo na cidade, e que a gente não vai deixar que seja mais uma devastação do prefeito. E estamos sim responsabilizando, que eu acho que não há diálogo, né? Nós temos um subprefeito hoje que não tem diálogo com a população, que fica ameaçando comunidades na região, alegando uma série de coisas, mas eu nunca vejo na audiência pública, inclusive, das emendas do orçamento, na discussão do orçamento participativo. Veja só, Guilherme, o subprefeito presente no início, no momento que a população começou a falar que ia ter o seu momento de fala, o subprefeito se retirou. Então, assim, é assim que essa gestão trata a população. E isso vale dizer que a gente está falando de uma população de classe média, hein? Nós estamos no meio da Vila Mariana, que é um bairro de classe média, e que se aqui, em plena Vila Mariana, onde nós temos, né, uma população privilegiada, e eu insisto em dizer isso, nós somos muito privilegiados, com um bairro arborizado e bem localizado, mas o prefeito simplesmente não quer diálogo e ele acha que ele é o dono da cidade. A gente está aqui para resistir mesmo, para dizer que a cidade não é dele. Viu, Ricardo Nunes, que você fique bem ciente, não vai ter túnel, nós vamos resistir mais uma vez, nós vencemos você mais uma vez, comprovando que esta obra era fraudulenta, e nós vamos vencer novamente, porque essa obra não vai sair. O que nós queremos realmente é lutar por uma cidade para todos, e não para empreiteiras, beneficiando um comércio imobiliário absurdo e exploratório do jeito que está sendo. Perfeito. E ô, Eliane, vamos ir para as tuas últimas perguntas antes da gente terminar a nossa entrevista. A primeira pergunta é bem simples. Numa cidade como São Paulo, qual que é a importância de ter política de preservação dessas áreas como a Sena Madureira? Olha, Guilherme, é fundamental, eu diria assim que é primordial para a sobrevivência nessa cidade. Eu sou paulistana, nasci aqui, fui criada aqui, então assim, eu conheço bem a nossa cidade, conheço vários bairros, e por isso que eu falo do nosso privilégio da Vila Mariana. Então, é um movimento que, como tivemos uma grande vitória, eu acho que serviu de exemplo para várias regiões da cidade, que é importante dizer que nós estamos em várias frentes de luta, né? Então, posso destacar que amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma audiência pública sobre o PL para autorização de derrubadas de árvores no Instituto Butantan. Né? É importante a gente ampliar a produção de vacinas, é fundamental. Mas São Paulo tem muito galpão, tem muita área pública e prédios públicos que isso pode ser adaptado, não precisa ser numa região, por exemplo, como Butantã, que nós vamos ter uma derrubada de cerca de mais de 1.000 árvores, pelo que eu pude ver. Então, assim, não há necessidade disso. Nós estamos numa emergência climática. Se a gente não preservar o mínimo que nós temos, porque São Paulo tem um mínimo de área verde. Nós tínhamos que plantar e não derrubar. Então, isso é uma questão de sobrevivência. Vai chegar um momento que a gente não vai ter como respirar na nossa cidade. A gente já teve vários problemas de queimadas no interior, inclusive nós temos aí uma investigação, inclusive uma audiência do STF, que vai ter aí no dia 25 de agosto, se não me engano, sobre essa questão, uma denúncia que a bancada do PSOL fez ao STF sobre queimadas no interior de São Paulo. Né? Então, assim, que reflete diretamente na nossa cidade, né? E reflete em outras também, porque a gente sabe que está tendo muita resistência de fazendeiros, de grileiros, que só querem derrubadas e seja na cidade de São Paulo como uma especulação imobiliária, ou seja para uma agropecuária aí que só quer visar o lucro e não pensa na nossa sobrevivência. Como vai ser amanhã? Como vai ser daqui a 10 anos? Será que a gente vai ter possibilidade de reconstituir essas áreas? Então, a emergência climática é hoje, é agora. Nós não temos um planeta B, não é verdade? Só temos esse. Então, a gente já explorou demais esse planeta, e uma cidade como São Paulo, que é uma megalópole que não soube preservar o mínimo necessário, hoje devia estar pensando como várias grandes cidades do mundo hoje estão pensando em plantio e não em derrubado. Então, o nosso prefeito Ricardo Nunes, ele está atrasado. Nosso prefeito Ricardo Nunes, ele não tem a dimensão do que é governar uma cidade como São Paulo, que ele chama de desenvolvimento urbano uma obra que derruba árvores, que acaba com uma área de preservação permanente, mas ele não pensa em reconstituir essa questão, porque compensação fora da área da metrópole não existe. O mundo inteiro está falando em reconstituir áreas verdes e não em derrubadas. Então, assim, a gente não tem só a Amazônia para recompor e para proteger. Nós temos que começar a discutir o meio ambiente e a reconstituição de nossas florestas dentro de grandes cidades. E nós temos essa possibilidade. Então, assim, é aquela coisa de cada árvore importa. Se você tirar uma grande árvore que já tem uma idade de 50, 70, quase 100 anos, isso faz uma diferença enorme. Nenhum de nós que estamos aqui agora vamos ver uma árvore bebê crescer, entendeu? E vai se tornar uma árvore como essa. Não existe um replantio de uma árvore de 70 anos de idade. Então, assim, hoje nós temos, não é falta de informação, nós precisamos discutir a cidade de fato para amanhã e não é para ontem. O prefeito tem um projeto de simplesmente regredir na questão ambiental dessa cidade. Nós não precisamos de mais prédios, nós precisamos de mais árvores, nós precisamos deixar a comunidade confortável, respirando bem. Sem essa questão, imagina você uma obra dessa, Guilherme. A Acena Madureira é conhecida como um corredor que tem muito trânsito, é um trânsito intenso, como vários corredores e grandes avenidas da cidade. Mas o problema é que fazer mais um túnel implica, sabe em quê? Em deixar esse trânsito que é parado numa avenida, numa rua que tem grandes árvores, que você pode se proteger, inclusive, do trânsito, do calor. Por conta dessas árvores nessa rua, ele vai ficar parado, a população vai ficar parada dentro de um túnel, porque não tem válvula de escape. Esse túnel não vai ter uma vazão para essa quantidade de carros. É uma obra antiga, ultrapassada, e eu estou dizendo em questão de urbanismo. Ela é ultrapassada porque ninguém no mundo inteiro discute mais esse tipo de obra. Então, assim, a gente precisa retomar com os nossos urbanistas, que temos várias pessoas super importantes e que discutem isso junto com o mundo inteiro. A gente precisa ter exatamente o contrário. Precisamos de mais árvores, menos túneis, né? Precisamos do transporte público, beneficiado. Inclusive, na Rua Sena Madureira, nós temos uma ciclofaixa que chegou a ser destruída por conta disso. Depois da retirada dos tapumes, eles tentaram, ter um mínimo ali de recomposição dessa ciclofaixa, mas ainda assim é pouco. Então, assim, é um túnel que beneficia, não passa transporte público, não tem uma ciclofaixa e vai ficar parado. Então, para que que a gente precisa? A população só usa o seu carro particular porque o transporte público municipal é ruim. Então, assim, você veja que o tamanho da importância, de termos governantes conscientes do que é desenvolvimento urbano hoje. O desenvolvimento urbano hoje precisa estar, casado com o meio ambiente, casado com um planejamento de transporte público, de ciclofaixas, de benefício à população. É uma obra, para você ter uma ideia, que vai uma mãe que vai levar um filho para a escola, para atravessar essa rua, ela vai ter que andar mais de 1.500 metros para fazer a travessia dessa rua, porque não tem a previsão de uma faixa de segurança. Fala para mim que isso não é uma questão ultrapassada. Então, assim, uma mãe que tem ali, a 200 metros da sua casa, uma escola para levar sua filha, seu filho, ela vai ter que andar 1.500 metros para atravessar essa rua. Porque não tem previsão de uma travessia para a população segura. Então, assim, você vai tirar a ciclofaixa. Vai tirar um corredor de ônibus, que existe é importante dizer também que existe ali, um projeto de corredor de ônibus na Sena Madureira, que vai ser engavetado mais uma vez. Já está sendo engavetado há muito tempo, né? Mas vai ser engavetado, porque não cabe ônibus neste, percurso de túnel. Só vai beneficiar exclusivamente carros particulares. É uma obra ultrapassada. Então, o prefeito Ricardo Nunes precisa começar a se atualizar, né, prefeito? Você está aí, mas está na hora de virar, um governante responsável. Está na hora da gente ter realmente uma consciência ambiental na cidade de São Paulo. Nós precisamos de uma cidade para todos, mais democrática, que dê vazão ao trânsito. Assim, por exemplo, uma outra obra que nós temos que junta governo do estado com Tarcísio de Freitas, que é um absurdo, que também só visa grandes obras, na duplicação da Raposo. Para que que nós queremos mais faixas para carros particulares na Raposo Tavares? Para quê? Para ter mais trânsito. Porque ela tinha duas faixas, depois tem quatro faixas, agora eles querem oito faixas. Para quê? Por que que a população que mora ali no entorno da cidade, que mora em outras cidades, inclusive o Tarcísio, bom lembrar que esta semana, de novo, está fazendo o quê? Mandando mais pedágios para a população que mora fora da cidade. Então, isso, em vez de você incentivar a população que está fora da cidade, está morando no entorno, nas regiões periféricas ou em outras cidades, de usar o transporte público, não. Ele quer beneficiar mais faixas para carros particulares. Para que que a gente precisa disso? Nós precisamos usar o nosso transporte público, nós precisamos de mais metrô, nós precisamos de mais trens, entendeu? Então, assim, é uma visão de mundo que só beneficia empreiteiros, né? Beneficia, uma população que tem um poder aquisitivo maior. Os bilionários realmente só andam de helicóptero, né? Nós temos um problema de trânsito, inclusive aéreo, né? Na cidade de São Paulo. Então, assim, está na hora da gente crescer. A impressão que me dá é que alguns governantes, e principalmente isso a gente dá ênfase à direita, alguns governantes insistem em ser crianças, mimadas. Não, porque esse é o meu projeto e ponto. Não, senhor governador, senhor prefeito, está na hora de discutir o que a população quer. Não é porque vocês foram eleitos que vocês podem fazer o que bem entender. que esse dinheiro é nosso, nós pagamos impostos, nós lutamos para ter qualidade de vida. Então, a derrubada de um corredor verde, como a Sena Madureira e outros, porque nós vamos ter devastação no Butantã, na Zona Leste, que tem ali um projeto de, imagina, incinerador de lixo, derrubada de outras árvores. Nós vamos ter também a questão da raposa, que derruba árvores, que tira a população de suas casas. Então, assim, tudo isso é destruição. O que nós queremos é recomposição do meio ambiente, e nós queremos recomposição das nossas árvores, das nossas florestas, das nossas áreas verdes. E nós vamos lutar por isso. Isso não vai ficar barato para ninguém. Vai custar muito caro, porque é uma luta que nós temos um enfrentamento e vamos para as ruas, porque foi assim que a gente resistiu. Por muito tempo, nós tivemos uma resistência da população sozinha nas ruas. E hoje nós não estamos sozinhos, não. Nós temos muita gente conosco. Nós temos autoridades, bancadas de deputados, vereadores, senadores. É importante lembrar que o ano que vem é eleição de governador, deputados estaduais, federais e senadores e presidência da República. E nós vamos lutar para ter um parlamento que tenha consciência disso. A gente não pode continuar votando em parlamentares que trabalham para si próprios, né, para se beneficiarem. O que nós queremos é isso, parlamentares resistentes e comprometidos com o meio ambiente. Que o meio ambiente é a única saída de um futuro melhor para a gente. Perfeito, então, Eliane, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação. Gostei aí demais do papo. Vamos estar assim acompanhando toda a questão do túnel, da construção do túnel da Sena Madureira. Eu posso só fazer um agradecimento especial, para não ser injusta, que é com a vereadora Luna Zaratini. A Luna Zaratini é uma companheira da bancada e hoje líder da bancada de vereadores, né, do PT na Câmara Municipal, e foi com a ajuda dela, com a equipe jurídica dela, que nos apoiou no momento primordial. Então, assim, vamos fazer jus a quem nos ajuda, a quem nos apoia. Então, é muito importante a gente ter esse apoio, porque a população, a gente não tem um advogado sobrando por aí, isso custa caro e é uma luta difícil. Então, eu preciso realmente fazer jus e um agradecimento fundamental à Luna Zaratini e toda a sua equipe de gabinete, que nós tínhamos apoios de algumas outras candidaturas na época, porque a gente estava numa eleição municipal, como o Nabil, a Falzoni, enfim, que foram eleitos posteriormente, mas eles não tinham mandatos. E a Luna, assim que tomou ciência da nossa causa e nós solicitamos o apoio jurídico, ela deixou inteiramente a nosso dispor e o gabinete dela foi fundamental nessa luta. Então, assim, é só a prova de que a gente precisa de companheiros e parlamentares eleitos, comprometidos com a população e com estas causas de um desenvolvimento urbano não predial, e sim do meio ambiente, de planejamento para a comunidade. Então, assim, são várias frentes. Eu convido todos aqui também para a gente agregar nessa luta contra o PL da devastação. A gente sabe que isso é uma luta política e contra o governo Lula, principalmente a COP 30 está aí. Então, assim, vamos destacar todos o trabalho de todos os nossos parlamentares, que é fundamental. E agradecer o convite, viu, Guilherme? Muito obrigada pelo espaço e que a gente mantenha aí vocês informados sobre a nossa luta, que vai reiniciar desde o zero agora, mas a gente tá firme aí. Perfeito, então, mais uma vez aqui agradecendo a Eliane, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e eu peço que quem não foi inscrito, se inscreva no canal podcast Mesa de Debate Estuda um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas e matérias e programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok e Instagram. Quai. E também nas plataformas Spotify e Orelo. E quem puder contribua aqui com o nosso Pix, que é 409-622. Agora, 409-622-8183-40. E também no Apoia-se, que é apoia.se/podcast de esquerda e debates. Maravilha, pessoal. Programação continua. Um forte abraço e fui. Obrigada.